valia a pena se for para olhar pra trás. O seu passado lhe condena. Ei, olham pra minha cara e ainda falam qual é o problema. Se for pra eu escrever em um minuto, chega um drama na cena. Eu fico analisando, traumatizado com vários temas. Vejo pessoas sendo mortas nesse sistema. Perdi a conta de quantas vezes eu me meti com essas coisas erradas. Fiz as contas, mas em lucro não me deu mais nada. Me arrependi, fui pra igreja pra Deus encontrar. Fui entregar a minha vida pro coração tocar. Mas não adiantou em nada, minha alma não estava lá. Ei, não estava lá. Tempo depois fui ver que não estava tarde pra tá arrependido. Várias vezes caído no mundo, perdido e iludido. Sem falar que mais de 10 vezes fiquei falido. Ei, hey, falido, ei, hey, ei. Hey. Aí Jesus é que deu forças pra me levantar. Assim fui perceber que minha história é ele que vai mudar. É, só ele que vai mudar. Ei, hey. É o testemunho, fui eu. Pra um tempo arrependido, é um testemunho, eu fui. Pra um tempo arrependido, é um testemunho, fui eu. Pra um tempo arrependido, é um testemunho, eu fui. Pra um tempo arrependido, é um testemunho, fui eu. Pra um tempo arrependido, é um testemunho, eu fui. Pra um tempo arrependido, é um testemunho, fui eu. Pra um tempo arrependido, é um testemunho, eu fui. Ei, hey, eu fui. Só resultados fui obtendo enquanto tudo isso passava. Eu olhava para a cara de vários que não queriam nada. Vejo tristezas puras nas ruas, só que enquanto aqui oramos, a luta de Jesus continua. Só quero que saiba que eu estou com Jeová. Sobe enquanto isso, os que estão com a iniquidade do diabo desce. E que o mundo se apresse e mude essas questões de quanto muitos tem muito e que não tem nada perece. Na ambição do inimigo, sendo usados como maquete, na caldeira ferve. Eu só passo mensagem boa enquanto a mídia me esquece. Pensando no dinheiro, seu futuro com Deus padece. Essa história sobra questões acumuladas. Muita gente triste por triste, os muitos não fazem nada. E minhas ideias não bonde. Jesus e meus irmãos passam uma palavra enquanto muitos se escondem. É, do julgamento não vai longe. Ei, do julgamento não vai longe. É o testemunho, fui eu. Pra um tempo arrependido, é um testemunho, eu fui. Pra um tempo arrependido, é um testemunho, fui eu. Pra um tempo arrependido, é um testemunho, eu fui.